Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8 horas e 2 minutos. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e agora do mundo, né? Porque nós estamos aí divulgando a doutrina espírita no mundo todo através da internet. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz, diretamente do 18º andar do edifício VIP Center. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensinou e nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e os exemplos do nosso querido Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar, agradecendo as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso tema é a força do pensamento positivo. Quem está conosco aqui é o nosso irmão Maurício Tomé, que a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, um assunto muito aberto, né? Que dá para nós fazermos várias colocações aqui nesse sentido do pensar, né? A gente fala na força do pensamento positivo e dá a impressão até que pensamento é alguma coisa invisível, mas na realidade o pensamento já foi até proibido em certas épocas da humanidade, né? Não, era proibido pensar. Até hoje é proibido pensar. Então, melhorou. Né? Então, é interessantíssimo esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir, também pode interagir conosco no nosso WhatsApp, que o Rodrigo passa para vocês o número, e também no nosso Facebook, né? Vivência Espírita barra programa, programa Vivência Espírita, né? Barra Facebook. Vocês podem interagir conosco, então, ligando para cá também, fazendo suas perguntas nesses telefones que eu passei. E um bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Maurício. E bom dia, queridos ouvintes da Rádio Super Rádio 750 AM. E para você que está nos escutando a gravação, nosso site ou reprise, que está passando todas as terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã, na Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar hoje com a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Então a pergunta é: como o pensamento positivo pode ajudar as pessoas? Então entra aí, deixa sua opinião, seu comentário, a gente vai lendo aqui durante o programa. Pode entrar no, ligar para o número que o Jorge acabou de falar, eu vou repetir, é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Ou pelo WhatsApp. Então, caso vocês queiram participar do nosso grupo do WhatsApp, do grupo Vivência Espírita, basta adicionar o nosso número aqui, que é 12-981-11-0474. Manda uma mensagem pra gente aqui no WhatsApp, que a gente inclui vocês no grupo, tá? Então, eu vou repetir, é 12-981-11-0474. A gente também está ao vivo no Periscope. Então, quem tem Periscope, participa aí do Twitter, do Periscope, basta adicionar a gente, seguir a gente, que é o @VEspírita, @V de vivência, né, espírita. Então é só adicionar a gente, toda vez que a gente entra ao vivo, geralmente a gente passa algumas palestras também, que a gente traz aqui, do pessoal que vai vir aqui na rádio, E também a programação a gente passa ao vivo. Então basta entrar e adicionar a gente. Então a pergunta, lembrando, é como o pensamento positivo pode ajudar as pessoas. A gente vai postar também no nosso facebook.com/Vivência Espírita, programa Vivência Espírita. Então vamos iniciar com a prece de abertura, Jorge. Nosso irmão Ari Rangel de Taubaté, Tremembé. Tremembé. Senhor Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com essa luz que não se apaga jamais, que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Tema do dia. Nós estamos hoje com o administrador Maurício Tomé, que vem falar com a gente a respeito da força do pensamento. O Maurício é trabalhador de todas as casas espíritas aqui em São José. É só convidar o Maurício para trabalhar que ele está lá. Ele está lá firme, divulgando a doutrina com todo o carinho, com toda a boa vontade. E o Maurício, ele vem falar com a gente aqui no nosso programa sobre a força do pensamento positivo. Bom dia, Maurício Tomé. Bom dia, Seu Rui, Jorge, Rodrigo, todo mundo aí da retaguarda, quem está ouvindo a gente aí nas ondas do rádio, pela internet também, em qualquer lugar do mundo, né, Seu Rui? Agora está indo para todo lugar. Também pelo Periscope, né? Eu sou um dos que tem acompanhado agora o programa pelo Periscope. E é uma ferramenta muito bacana de divulgação também da doutrina. E estamos aí numa nova jornada, né? Eu mudei há dois anos, mais ou menos, né? De vida profissional e tenho trabalhado atualmente com o Mastermind, né? E eu acabei fazendo a ponte entre o que a gente tem na doutrina e o que eu venho trabalhando no dia a dia. Uma das coisas que a gente trabalha é justamente esse poder do pensamento positivo, uma atitude mental positiva, como a gente chamava Napoleão Hill. E dentro da doutrina a gente vê muito sobre o conhecimento do poder do pensamento, o que, que a gente é capaz de fazer com o pensamento. Então a gente vai fazer algumas pontes sobre essa vida que a gente tem na profissional e o que a gente vê na doutrina. Então traduz para nós, Maurício, o que significa Mastermind? Porque o Jorge, ele foi falar outro dia aqui, não conseguia falar Mind, né? Mindy. Então ele traz Master Mindy. É, a gente aqui não tem obrigação de falar inglês, né? Na verdade. Isso, não tem. Ninguém. É, agora, conforme a gente vai tomando contato, evidente, olha, é Mastermind, ok. Mas o mais importante disso é o que é a ideia, né? O Mastermind... Master significa o maior. Uma ideia mestre. A ideia uma mestre. Mente mestre. Uma mente mestre. Ah, bom. Mastermind. Mastermind. Então, o que que acontece? Quando a pessoa consegue reunir uma série de atitudes, de pensamentos, de habilidades num nível equilibrado, dentre elas... ter uma personalidade agradável, fazer mais do que o combinado, ter a fé, foco, um objetivo principal bem definido e mais uma série de atitudes que a gente vai estar falando e habilidades, quando você consegue deixar isso bem alinhado, você consegue estabelecer o que é chamado de mastermind. Dentro da doutrina também vejo que quando nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de forma equilibrada, nós também conseguimos estabelecer o que seria uma paz de espírito. Eu não vejo distanciamento entre uma coisa e outra. E se a gente for pensar em outras formas até de ver a religião, você também pode encontrar esse tipo de ponte, né? Quando a gente consegue ter um equilíbrio entre as nossas potencialidades, a gente estabelece esse mastermind. Eu vi no Vale Paraibano, você está anunciando esse curso de mastermind. Eu já vi várias vezes. Quando é que vai começar esse curso e para quem é direcionado esse curso? O curso vai começar no dia 7 de abril. Eu adiei por mais uma semana. Então a gente estava aí com a data de 31, a gente alterou para dia 7. Por quê? Eu estou fazendo esforço extra para que a sala esteja completa. Então, eu ainda não estou com ela totalmente vendida. Eu já poderia começar o curso, mas eu tenho essa condição, essa possibilidade de alterar a data. Por quê? Porque é importante você começar, e no caso de estar começando esse trabalho, com o máximo de forças. E uma das coisas interessantes do curso é a troca de experiências entre os participantes. Então, diferente de um coach, que você vai ter uma coisa personalizada e também muito boa, um dos fatores do mastermind ser interessante é você poder aprender com a experiência do outro. E existem diversas dinâmicas durante as 12 semanas em que o curso é feito, no qual você pode ir aprendendo você com as suas experiências, com as dinâmicas de grupo que acontecem lá dentro e também com os colegas. Isso que é interessante. Uma das coisas do mastermind é justamente você ter habilidade com pessoas e saber ganhar com as trocas. E vai começar, em que local vai ser dado esse curso? Vai ser ministrado esse curso? Vai ser lá no Novo Hotel. Então são 12 semanas lá no Novo Hotel. Então das 19 às 23 a gente tem um coffee lá, que é uma delícia. O pessoal que foi no workshop gostou bastante lá do coffee, é realmente muito bom. Minha irmã passou lá, minha irmã falou bem lá. Ela apareceu rapidinho e foi embora, que ela tinha outros compromissos, mas ela foi lá. Muito legal. Foi bacana. Muito legal. E para quem que é, né? Sim. O curso, ele é direcionado para médias e alta gerência, porque a grande questão da liderança é você conseguir estabelecer essa mente mestre, no qual você não precisa liderar no chicote. Como ainda, muita gente fala que isso é ultrapassado, mas no dia a dia a gente tropeça aí nos casos e casos e casos, onde a gente encontra pessoas que, entre aspas, lideram na força do chicote. E a gente tem que aprender a liderar pelo exemplo, liderar pessoas que, independente do que elas estão ganhando em troca daquilo que elas fazem, muitas vezes elas vão fazer pela pessoa, pela ideia, pelo propósito daquilo que é a atividade que ela está fazendo. E você fez mestrado? Estou fazendo. Está fazendo mestrado? Estou fazendo. Estou fazendo mestrado em gestão de negócios lá na Fundação Instituto de Administração, que é a Fundação dos Professores da USP, né? Aquilo que o governo, né, que o poder público não permite a USP fazer, eles fizeram essa fundação em 1980, que é para poder estender o benefício para a comunidade, para as empresas, através da fundação. Mas por que a USP não permite? Eu nunca entrei em um mergulho mesmo em cima disso, mas uma das coisas que eu sei é que eles têm limitação em relação a fazer consultoria para empresas. Então, o funcionário público, o professor concursado, ele vai ter limitações em relação a isso. Ah, sim, não pode ter outro emprego fora da dedicação exclusiva. E aí o que acontece? A Fundação Instituto de Administração, ela tem um trabalho não só para fazer consultoria para as grandes empresas brasileiras, como também eles têm um dos... Só tem 5 MBAs no Brasil que são reconhecidos internacionalmente. Então, aqui mesmo em São José a gente está cheio de curso de MBA, mas só 5 instituições são certificadas, a FIA é uma delas. E o que acontece? Eles têm um MBA que é uma troca de experiências entre alunos. O MBA internacional, você recebe alunos dos 5 continentes. Então, quando eu estou lá de sábado, é muito comum a gente andar no corredor escutar inglês, japonês, alemão, e as pessoas se comunicarem em inglês na hora dos coffee breaks, que é todo mundo junto. São alunos do mundo inteiro. Então, a FIA, por exemplo, manda alunos para Hong Kong, para Vancouver, para o México, aqui para o Chile, em Santiago, tem Buenos Aires. Buenos Aires tem boas escolas de gestão, eles têm esse intercâmbio. Tem Joanesburgo, na África do Sul. E uma infinidade de universidades. Na Europa são 5 ou 7 convênios. Então, o que acontece? O MBA internacional, ele é dado em módulos nos diversos países. E isso que é o bacana do que a FIA pode fazer e a USP não pode. Eu fiz um curso desse aí de 12 semanas em São Paulo há muito tempo. A gente ia lá só com... eu fui indicado pela empresa que eu trabalhava para ir fazer esse curso. É interessante que a gente tem uma visão realmente muito ampla a respeito das empresas, como é que ela deve funcionar. E era dado pela MCB, não sei se existe ainda. Era pós-graduada da Fundação Getúlio Vargas que dava o curso para a gente. Foi um curso muito bonito, mas só que é o tal negócio. Eu trabalhava em empresa familiar e você nunca pôde aplicar essas ideias porque existia uma série de limitações, né? Porque empresa familiar, todo mundo manda. Eu conheço bem a história. Mas na hora de responder, ninguém responde. Mas olha, seu Rui, eu sou um militante na área da administração de empresas. Já tive experiência como professor aqui na Anhanguera, agora na nova faculdade federal que acabou de abrir aqui em Jacareí, né? A gente tem lá um instituto que é o primeiro curso público de gestão do Vale do Paraíba. Então, fui lá fazer a aula magna, a convite lá do vereador Edinho Guedes, que eu agradeço aí a gentileza. Ele é professor lá também, né, de direito, e ao conhecer o nosso trabalho acabou levando a gente para fazer essa aula. Então, assim, uma das coisas que no Brasil a gente tem uma lacuna é em relação à empresa familiar, sendo que nos Estados Unidos nós temos institutos, todos ligados às universidades para apoiar, porque 97% das empresas são familiares. E a gente não pode, o consultor de empresa, o administrador de empresa, tem que olhar uma empresa familiar com bons olhos e não com o preconceito de que lá não vai haver um profissionalismo. O Brasil tem um desafio muito grande, porque essa cultura ainda não está tão enraizada, que, na verdade, a gente tem que fomentar, acolher e ajudar a empresa familiar. E é interessante às vezes as pessoas não se preocupam, ou têm o receio de misturar um pouco o espiritismo com a vida profissional, mas a gente recebeu o Luciano Miranda aqui, era de Jacareí, e ele falava justamente disso, de você usar os conhecimentos que a gente tem do espiritismo, não falando de religião, mas aplicando dentro da administração de empresas, né? Porque, queira ou não, administração de empresas é você lidar com números e com pessoas. Sim. Né? O espiritismo vai te ajudar muito a lidar com pessoas, né? E treinamento é você tá lidando com um ser humano, tá lidando com uma alma, com um ser, com um espírito que tem suas necessidades, tem os seus hábitos, né? E voltando para a parte do pensamento, né, da força do pensamento, eu acho que é muito importante para você administrar empresas de uma forma positiva, né? Mas para isso a gente precisa lidar com comportamentos, né? Exato. Então, um dia que a gente estava conversando, né, Maurício, e as pessoas têm esses comportamentos, e a gente aprendendo, entrando na escola de aprendiz, a gente sabe que é o mais difícil a gente mudar os nossos comportamentos. Mas a força do pensamento ajuda a gente nesse sentido? Completamente. Até para contar um pouco do que é a minha vida profissional e responder você, Napoleão Hill foi quem fundou, que foi a primeira pessoa a falar sobre o poder, né, do pensamento positivo no trabalho. Não, Kardec já tratou disso muito tempo antes. E a gente vai buscar lá nos pensadores da Grécia, a gente vai encontrar isso também. Mas, assim, dentro das organizações foi Napoleão Hill primeiro. ele foi contemporâneo do Taylor, né, lá nos Estados Unidos, que é o patrono da administração. E ele conviveu, ele presenciou o nascimento de tudo isso e foi o primeiro a falar: olha, gente, para você ter bons resultados, a gente precisa cuidar das pessoas. Essa é a questão. E ele, nos estudos que ele fez, ele entrevistou 16 mil pessoas, Rodrigo, ao longo da vida, perguntando diversas coisas, dentre elas, o que faz a pessoa ter sucesso. Ele acabou, ao longo da vida, determinando que só 15% daquilo que a gente tem do que é sucesso é a questão técnica, ou seja, o que a gente estuda, o que a gente conhece como ferramenta. Os outros 85% são as habilidades e atitudes, são comportamentos. O que acontece? Então, respondendo o que você me perguntou, é fundamental em qualquer organização, dentro de uma casa espírita, que você não tem remuneração, não é, Rui? Uhum. A gente tem lá um monte de gente com um monte de interesses, nós temos um trabalho enorme, ninguém ali está gerando, entre aspas, um valor monetário, e a gente precisa, por exemplo, de dinheiro para fazer a gestão de uma casa espírita, das suas obras sociais, do funcionamento normal, né, para você receber as pessoas, e você tem que conseguir isso através da liderança, da boa influência, de conseguir fazer as coisas através de outras pessoas. E isso são habilidades que um bom líder tem que ter. Motivar as pessoas, né? Motivar as pessoas. A darem resultados e a se desenvolverem também, né? Deixa eu só falar que a Valéria mandou um bom dia aqui no WhatsApp, queridos amigos. A Marina Ferri mandou uma mensagem muito legal de Páscoa, a gente vai falar sobre Páscoa aqui também. Então, hoje, né? Então, ela fala assim, a Valéria continua falando que o tema é muito interessante. Bom programa a todos. O Antônio Bessa manda bom dia, uma Páscoa positiva a todos. Pensamento positivo é como uma oração, um alinhamento de todo o nosso organismo, uma sinergia de órgãos comandados pela nossa vontade em direção ao objetivo. A galera continua aqui, fala que o pensamento positivo atrai energias positivas. E a Deli manda um bom dia a todos, bom dia aos amigos do programa Vivência Espírita. O pensamento positivo nos norteia para um caminho próspero, de muita alegria e realizações, porque sintonizamos com tudo que é positivo e bom. Abraço a todos. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui no nosso WhatsApp. São 8 horas e 24 minutos. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Aqui estamos falando sobre pensamento positivo. Ligue para nós para fazer suas perguntas, para fazer suas colocações. Acesse aí o nosso WhatsApp, o nosso Facebook também para participar. E a música que nós vamos para o intervalo agora é a música da Célia Tomlin, que está no CD dela, Obrigado Senhor. O nome da música é Pensamento Positivo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só em mim, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso. universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo, traço curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é o nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como quem, lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. E uma imensa torcida, sublime e feliz como quem, lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Pois todo o universo se unirá a você. Se unirá a você. São 8 horas e 32 minutos e nós estamos aqui com o administrador de empresas, Maurício Tomé, falando sobre a força do pensamento positivo. O Maurício é trabalhador em todas as casas espíritas, com muita boa vontade, com muito carinho e com muito amor, né? Mas vamos lá então, Maurício. Nós estávamos falando aqui, inclusive, da Páscoa, né? E a gente está vendo aí que tem muita gente que fala: o espírita não comemora a Páscoa. É uma verdade isso? Bem, eu comemoro. Eu também comemoro. Sou espírita. A gente pode, talvez, não ter a mesma profundidade, a raiz, por exemplo, que tem um judeu. O significado vai ser um pouco diferente, mas a gente pode extrair toda essa história do judaísmo, até do cristianismo, que adotou a Páscoa de uma forma diferente. A gente pode extrair daquilo que eles têm de simbologia, de história para nós. E como nós também somos cristãos, é evidente que Jesus está inserido no contexto da Páscoa, que é uma passagem, né? Lá o termo original, né? Lá no judaísmo, depois na tradução grega, é a passagem, né? Me faz lembrar de quando a gente lê aquela história de Moisés. Os 40 anos no deserto eu vejo mais não como a história em si, 40 anos, mas assim, nós todos temos um período muitas vezes na nossa vida ou nas encarnações que a gente está naquele deserto existencial. A gente está naqueles momentos de sofrimento, de dor, um aprendizado difícil, para que para você possa realmente se despir desse monte de carga negativa que você carrega, você é obrigado por você próprio e não por Deus ou por uma força outra, a não ser você próprio, a andar num deserto. Enquanto você não deixar toda essa bagagem negativa pelo caminho, você vai continuar lá naquele deserto. Por isso que Moisés teve que andar com aquele povo até eles terem um mínimo de condição, e nem coitado de Moisés, né? Foi Josué que foi entrar na Terra Prometida, não foi nem Moisés. Porque até Moisés perdeu a paciência no momento lá da história, quando ele joga o cajado bravo, e aí, né, vem aquela história, tá vendo? Nem você tá isento de manter essa atitude. Você como líder desse povo, você é o primeiro a ter que ter essa autodisciplina, o autocontrole. E na perda do autocontrole, quer dizer que Moisés acaba não entrando em Jerusalém. Eu vejo um pouco dessa história. A gente Terra também... Prometida, né? Não, é, a Terra Prometida é a nossa paz interior. Mas dizem também que ele ficou 40 anos no deserto para ver uma purificação. Porque aqueles velhos que têm aquelas ideias carcomidas, aquelas ideias antiquadas, foram desencarnando. Sim. E ficou um povo mais novo. Até parecendo a atualidade hoje aqui no Brasil, né? Que está surgindo um pessoal novo, né? Com ideias diferentes, com maneiras diferentes de agir. e mas... que está botando o nosso Brasil em provações aí terríveis, né? E nós vamos ver o que vai acontecer, né Jorge? Nós sempre defendemos as ideias novas aqui, né? Isso. Mas segundo o pessoal fala aí, eu só ficou 40 anos perdido no deserto porque era homem, porque se fosse mulher tinha perguntado também. Isso a minha esposa fala pra mim toda vez que a gente sai de casa. Mas homem nunca pergunta pra mim, pra ninguém. Né? É porque era Moisés, era homem, né? Se fosse muito mulher. Gente, olha, tem uma coisa que a gente tem que reconhecer, que isso é uma verdade. Para a pergunta. Mas a. A mulher moças quase do programa lá, todas fazendo assim com a cabeça, positivamente. Olha, tem três mulheres ali, né? Mas é interessante que é uma verdade, né? O homem tem aquela maneira de achar que ele sabe demais, que é o bom, aquela Sim. coisa toda, e daqui a pouco tem uma mulher atrás falando, não é nada disso que você está pensando. Não, Mas eles falam também da Páscoa, né? No sentido do judaísmo, naquela época foi quando eles estavam para sair mesmo do Egito, né? E aí teve aqueles deles colocarem, sacrificaram os cordeiros, né? E colocaram as marcas de sangue nas portas, nas né? portas. E eu acho uma passagem muito bonita de Jesus vindo, né? E falando que ele é o cordeiro agora de Deus. Ninguém mais precisa sacrificar ou se sacrificar, né? Nesse sentido, porque assim, a passagem da Páscoa, para nós espíritas, a gente não vê com bons olhos, né? Vamos ser sinceros também. A gente não vê com bons olhos esse sacrifício que foi necessário Jesus passar, né? Para a gente acordar, né? Para a gente chegar à mensagem, né? E a gente se esquece um pouco disso, né? Eu acho legal a gente lembrar. Eu até tinha postado esses dias, eu acho que o pessoal que acompanha o WhatsApp aí do Haroldo do Tradias, um vídeo, até vou postar de novo. Mas ele conta essa passagem, conta esse momento bonito de Jesus, né? Trazendo o amor, revivendo esse momento, né? E isso que eu acho que é importante. Eu vou até postar aqui para vocês verem novamente no WhatsApp, aqui no Face, que é muito legal, do Haroldo, né? Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Sim, eu assisti. Eu vou falar mais uma coisa, viu? Essa questão de Jesus, dele ter morrido e a gente talvez não gostar tanto. Na verdade, ele morreu, foi necessário. Toda essa história, isso traz Jesus até os dias de hoje, essa história espetacular, né? Augusto Cury, que era um ateu, se tornou um religioso após colocar Jesus no divã e perceber que aquela personalidade, ela era transhumana, entre aspas, né? Quer dizer, não existe nenhum ser humano capaz daquela força que Jesus tinha. Então, nenhum homem seria capaz de criar uma história com um personagem com aquela capacidade mental que Jesus tinha. Quer dizer, ele se convenceu pela ciência de que Jesus era realmente um ser extraordinário. E quando a gente olha a Páscoa, vê aquela, quando ele fala assim, eu fiz tudo isso para entrar na glória. Essa glória, esse renascer, esse... depois de todos esses sofrimentos, conseguir o passo seguinte, quer dizer, vencer a morte, estou vivo, né? Tudo aquilo que eu avisei a vocês, apóstolos, eles ainda assim estavam, né, com a dificuldade de acreditar. Tomé teve que lá meter a mão, né, o meu xará, não sei se eu estava lá, mas teve que meter a mão ali na chaga, falar, peraí, é Jesus mesmo, está aqui, não como um ser de carne, como a gente sabe, ele já fluidicamente ali materializado, mas é a vitória sobre todo esse esforço que a gente tem na nossa vida, e Jesus, ele venceu o que é muito temido, né? Que é a morte, né? Deixa eu passar um recado aqui, Rodrigo. Tá no WhatsApp também. A Fernanda, da casa da Marcela, ela tá dando um bom dia, Rodrigo, né? Que ela sabe que é você que olha o WhatsApp. Tem um grupo grande de mãezinhas lá de Aracaju escutando hoje o programa Vivência Espírita. Ela tá mandando um beijo no coração de cada uma delas e dizer que a partir de quinta-feira estará lá. Né? Estará lá junto com elas, se Deus quiser, né? Ela está dizendo, e um bom domingo a todos. Então, só para avisar para o pessoal de Aracaju aí, um abraço para o pessoal de Aracaju, né? Que a Fernanda, né, estará aí, o Rogério Leite também estará lá em Aracaju, e a Fernanda estará lá, que ela tem um grupo grande de mães mesmo, que ela vai sempre lá em Aracaju fazer as cartas consoladoras lá, e a Fernanda a partir de quinta-feira estará lá em Aracaju fazendo as cartas consoladoras. Quer dizer, ela vai na quinta, né? Não sei se realmente na quinta ela já começa com as cartas lá, mas passará lá até, ela fica até no sábado, e no sábado ela vem embora, que o Fábio vai trabalhar no domingo aqui. Então, legal. Um abraço, né? E a Elaine? Tem o José Carlos também de Jacareí, que mandou bom dia a todos, feliz Páscoa. Pensamento é oração no particular da alma. Uhum. É quando entramos em sintonia com energias positivas, onde se plasma, cria de forma e acontece. Cria da forma e acontece, né? Então, a Elaine tinha entrado, né? Elaine Trindade, a Elaine lá de Aracaju. Então, ela está falando em tudo, porque se você tem fé, então sabe que tudo dará certo. Porque tudo que é bom, fortalecedor e grandioso é positivo. Nós atraímos o bem ou o mal através do pensamento. Bom dia, amigos. Aí depois que a Fernanda falou, ela fala lá embaixo também. Esta é uma prova que o pensamento positivo atrai o bem, né? Eu pedi a Deus com muita fé que me ajudasse a entender a partida do meu sobrinho, porque tanta dor, e logo logo eu conheci a Fernanda. Foi através da Fernanda que a Elaine recebeu as notícias do sobrinho dela que tinha partido, né? Um grande abraço então a todas as nossas amigas aí e amigos de Aracaju. Aguardem aí que nesse final de semana teremos cartas consoladoras aí. E só comentar aqui de pergunta para sorteio também, como o pensamento positivo pode ajudar as pessoas. O Aécio César, né, nosso amigo que sempre participa aqui do site, manda artigos, né, para o nosso site vivenciaespirita.com.br. Manda um bom dia e uma feliz Páscoa a toda a equipe do Vivência Espírita e ao entrevistado Maurício Tomé. Quanto à pergunta, o pensamento é vida, e se ele é vida, pensamento, possivelmente falando, ele pode modificar sim a nossa personalidade, sempre para melhor, tornando em exemplo aqueles que nos rodeiam diretamente ou não. Forte abraço. E a Fabiana Mello também respondeu aqui: pensar é o mesmo que pedir. Devemos vigiar nossos pensamentos e fazer com que eles sejam positivos para que possamos atrair coisas positivas. Quando pensamos em algo, produzimos emoções que vibram e nos levam ao alcance de nossos pensamentos. Portanto, orai e vigiai. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui no nosso site. Vamos continuar, então, o bate-papo? Então, vamos lá. Nós já falamos da Páscoa, né? Que você deu uma visão da Páscoa. Você deu uma visão da Páscoa pelo judaísmo. E a nossa Páscoa cristã? Como eu estava falando até no final, né, seu Rui? Eu vejo essa passagem de Jesus, né? Como quando ele fala que ele ia se glorificar, era realmente vencer a morte. Então é a Páscoa, e ele nos prometendo, né, a consolação, sabendo que todos nós temos o mesmo destino, então todos nós vamos vencer essa morte também. Então, nós temos que lembrar essa passagem, essa Páscoa. Todos nós temos essa passagem e ela sempre para nos glorificar. Nós estamos nessa experiência para a gente chegar no final dela e nos glorificar. Dentro daquilo que a gente conseguiu angariar de experiências, mesmo as derrotas. Uma coisa que eu aprendi com Napoleão Hill, e a gente também vai achar em muita coisa que Emmanuel escreveu, é que todo fracasso, ele é provisório. Não existe um fracasso permanente. E a gente é fracassado enquanto a gente quer estar fracassado. Quando a gente se determina a sair daquele estado mental que nos dá depressão, que nos dá medo. Medo é uma coisa que arrebenta conosco. Quando a gente tem essa determinação, fala assim, bem, eu errei, eu fracassei, eu já sei que dessa forma eu não consigo, então vamos buscar outra. É essa a atitude de quem realmente tem um pensamento positivo, e a gente vai conseguir fazer uma passagem com certeza e olhar para trás e perceber que nós andamos. Às vezes com dificuldades, talvez andando pouco, mas andando. Sim. Andando. Mas, Maurício, eu na minha maneira, minha modesta maneira de pensar, eu acho que Jesus está muito mais vivo hoje do que há 2000 anos atrás. Porque hoje nós temos aí um meio de comunicação, temos uma série de coisas para divulgar os ensinamentos atuais de Jesus, e a gente percebe que se nós seguirmos as orientações de Jesus, nós vamos ser felizes nesse mundo aqui e agora, porque a gente vê em todos os quatro evangelhos que nós conhecemos, nós vemos que ali Jesus sempre teve pensamento positivo. Sim. A gente não vê nenhum momento, até na hora do seu desencarne, do seu desenlace na cruz, o que que ele fala? Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele não se lamentou, não criticou, não acusou, não xingou, né? Quer dizer, ele simplesmente falou, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, que frase bonita que serve para toda a eternidade, né? Essa força de Jesus maior depois da morte é justamente a glória. É. Então, quando a gente lê com calma, a gente vai perceber o que que significa essa glória. Sim. É isso, essa força que veio depois, a vitória sobre a morte, e quanto ele é vivo agora, muito mais vivo do que quando estava na carne. Então, todos nós sentimos Jesus, vivemos Jesus, almejamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Sim. É o nosso modelo. Então, essa é a força, essa é a glória do Mestre. E a doutrina espírita, seguindo as orientações de Jesus, ela sempre é positiva, né? A gente não vê nada com pessimismo, nada com coisas negativas dentro da nossa doutrina. Isso é uma virtude ou é uma virtude, né? A gente olha aí a doutrina e ela é um roteiro, né? Aquele livro do Emmanuel, é um roteiro. É muito interessante que é isso mesmo que é a doutrina, é um roteiro. É um roteiro mais equilibrado do que a gente vinha até então, na minha visão, né? Lógico que talvez alguns falam, não, mas espera aí, a minha... Eu me enxergo muito mais centrado, e eu passei pela religião católica, também questionei, pensei em outras, analisei antes de chegar no Espiritismo. E aqui eu encontrei o roteiro, me deu mais fé... Do que ir, por exemplo, num culto e a gente muitas vezes só canta, uhum, ou só vive aquele êxtase, uma emoção, mas você dentro da sua mente, você não consegue traduzir aquilo para um racional, para você entender exatamente o porquê você tem aquele momento. E o Espiritismo, ele pode te dar toda essa base, quer dizer, é a fé racional, eu entendo porque eu acredito, e aí a minha fé se fortalece de fato. E aí, quando eu vou ter as outras experiências, eu vou ter elas com muito mais profundidade, eu penso assim. É que os ensinamentos da doutrina espírita, né? É por isso que ela é uma doutrina tríplice, né? Que é uma doutrina da ciência, da filosofia e da religião. A religião é só a terceira parte da doutrina. Então, é porque, às vezes, as outras religiões, elas costumam separar a ciência e costumam separar a filosofia, e elas só estão ali no aspecto religioso. No nosso caso, não. No nosso caso, nós fazemos as três coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa não está separada da outra. Como um aspecto não está separado da outra, a gente consegue ter essa visão ampla, no sentido de você aplicar aquilo que você conhece dentro da doutrina espírita, a gente consegue aplicar perfeitamente na nossa vida do dia a dia. Você não consegue fazer essa separação. Então não existe espírita de centro, né? Existe espírita. Como é que é? Se ele é espírita, ele é espírita em qualquer lugar que ele estiver. Ele não é... Ah, eu, quando eu estou lá no centro espírita, eu estou praticando carneiro, a doutrina espírita. São carneiro, não, né? A hora que eu estou aí sempre fora, eu sou um leão. Eu sou sempre do mesmo jeito. Se eu me trair, eu vou me trair em qualquer lugar. Tanto, o grande, eu falo assim, entre aspas, o grande problema da doutrina espírita, que muita gente acaba não aceitando, é que você começa você se conhecer. E a partir do momento que a gente descobre que nós mesmos somos os vigias de nós próprios, ninguém precisa mais olhar para mim. Eu estou me olhando. Eu estou me vendo. Esse que é o grande problema, que muita gente fica, opa, então não estou preparado para isso ainda. Porque é implacável. Não existe pessoa pior para olhar para nós do que nós mesmos. Não existe, né? Então, a partir do momento que você consegue se enxergar, você se complica. Se você não fizer as coisas coerentes, as coisas corretas na vida. Eu considero a doutrina espírita resumida na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, né? Conhece a ti mesmo. Quer dizer, se conhecer a si mesmo é justamente essa descoberta, né? Que, do pensamento positivo, porque a linguagem dos espíritos são os nossos pensamentos. E como foi colocado aí por alguns ouvintes aí, que a gente foi ouvindo ao longo dos comentários que o Rodrigo foi lendo aí, o nosso pensamento, ele reúne energias, ele mobiliza, ele atrai, ele vai repelir, transforma, vai transformar. E se nós aí entendemos qual é o poder desse pensamento, tanto na doutrina, nessa parte nossa espiritual, como também na material, a gente pode aprender a ter uma vida muito melhor nos dois sentidos, usando então o que o pensamento tem para oferecer a nós. E uma das coisas que eu quero colocar aqui antes do próximo intervalo, para os espíritas, e relembrando o Alamar, saudoso, gente, eu recebi... Que amanhã ele faz um mês de passagem. É. Uhum. Faz falta. O que acontece? Um espírita entrou em contato comigo no Messenger, falando assim: Maurício, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamom. Você está trabalhando com Mamom. Juro, aconteceu. Um espírita. Estão me cobrando. Você, peraí, você está trabalhando com esse negócio de força do pensamento, de riqueza, mas a gente não pode servir a dois senhores. É verdade, nós não podemos servir a dois senhores. E eu, na obra Dinheiro, do Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, não tem uma linha lá que vai dizer que é esse o caminho que foi me aconselhado. Então eu quero deixar aqui público para todos os espíritas que o dinheiro não é nem bom nem mal. O dinheiro é um recurso. Isso está lá no livro do Emmanuel, Dinheiro. Então quem não leu esse livro, por favor, leia. Muito bom. Por quê? Psicografia do Chico. O dinheiro é apenas um recurso. E que bom recurso nas boas mãos, não é, gente? Vamos lembrar do Chico Xavier. Quantas pessoas ajudaram o Chico ao longo da vida com esse recurso? É uma ferramenta, né? Então, é errado a pessoa ter prosperidade na vida? De forma alguma. É errado ela ter prosperidade e não fazer essa prosperidade chegar a quem precisa. Isso significa você gerar empregos e ajudar aquela... Porque uma empresa, seu Rui, você ter lá, ser líder, ali muita gente vai estar se cercando daquilo, aquilo vai ser a experiência da vida dela. Ali ela vai ter, como falava o nosso amigo Allan Krambeck, outro saudoso, faz muita falta. Ele falava assim: Maurício, nós somos as nossas teias de relações, nós somos a soma das nossas encarnações. Aonde que é o campo real onde a gente coloca todo o nosso conhecimento e as nossas experiências à prova? É na vida prática. Sim. É na empresa, é na família. Então a empresa também faz parte da nossa história de espírita. E o espírita tem que fazer o que na empresa? Levar, né, o Rui? Levar tudo isso que a gente está comentando aqui, o Jorge. Tudo que a gente está falando tem que ser feito aonde? Ali, no dia a dia. E parar com essa coisa: ah, mas porque dinheiro é ruim. Isso é coisa... Olha, até os católicos estão revendo esse ponto, né? Porque lá no passado o dinheiro era sujo, o dinheiro era errado e tal. Era não mais tem nada fácil, disso. Era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico. Não, isso era coisa da Igreja Católica, que eu fui criado com esse pensamento. Agora, nós entendemos o que com essa passagem? E a gente que é preletor, quantas vezes não relê essa passagem para poder fazer uma preleção? É mais difícil porque a prova da riqueza é muito maior. Ela é muito maior. É. Por quê? Porque o dinheiro te dá uma coisa, uma possibilidade que a falta dele não te dá, que é o poder. Então, você é testado no seu poder, o que você pode fazer pelos outros? E se você usa mal esse poder, aí vem aquela parábola dos talentos, né? O que fizeste com os talentos que te dei? Não vai ser o quanto você colocou na sua conta bancária, mas o que você transformou de vidas, o como você realizou com esse poder que você tem na vida, na sociedade, para os seus semelhantes, para a sua família. Você foi egoísta ou você compartilhou? Napoleão Hill, sabe o que ele fala sobre a riqueza? A melhor riqueza é aquela que é compartilhada. Sim. Mas é interessante que nas obras póstumas de Kardec, lá ele fala que nós devemos ter um lucro, mas que esse lucro seja um lucro que não seja excessivo, que não seja extorsivo, que há necessidade. Como é que a pessoa vai viver sem ter um lucro? Um comerciante vai viver sem lucro? Que mais? E a gente vê que tem um livro também do André Luiz, que eu esqueci o nome agora, onde ele fala: olha, nós só fazemos oração para os pobres. aqueles que são pobres, endividados. Nós precisamos também fazer as nossas orações para os empresários, para essas pessoas que realmente estão dando emprego, estão nos ajudando, porque vocês não queiram saber como essas pessoas também sofrem. Então, opa, a gente precisa tomar cuidado para não achar que só o pobre que vai para o céu, o rico não vai. Então, nós precisamos ser muito realistas. É isso que é do outro. O grande problema não é a riqueza. O grande problema é a ostentação. É, sim, não ser escravo da riqueza. E ostentação não é só rico, sim, não. Está cheio de pobre aí que ostenta demais. Está, né? Cheio de gente que come mortadela e arrota peru. Então, o que acontece? É muito pior. E uma coisa, nem a riqueza nem a pobreza são sinônimo de sucesso para a salvação. Exato. Nenhuma das duas coisas. Eu sempre falo também que o dinheiro, ele não muda o caráter moral das pessoas. Ele expõe. Evidencia, expõe. Ele expõe, ele amplifica o poder que aquela pessoa tem de demonstrar o caráter dela. Então, assim, uma pessoa que não tem recursos e ele tem um caráter muito ruim, ele vai fazer o mal. Mas ele não vai fazer um mal em tão grande escala do que uma pessoa que tem dinheiro, que tem poder na política, por exemplo, tem os certos poderes, vai evidenciar muito mais o caráter dele. Não vai mudar o caráter para pior. É isso que as pessoas não entendem. Aí fala, o dinheiro corrompeu aquela pessoa. Não, ela sempre foi corrompida. Ela sempre foi, teve aquele caráter, né? Agora só... Você vê, Rodrigo, que isso na vida prática que você está falando, né? As pessoas às vezes falam assim, fulano de tal, o sucesso subiu na cabeça. Eu não concordo com esse tipo de afirmação, porque o sucesso não subiu. Estava escondido só, né? Estava só oculto. Aquela forma de se comportar. Uhum. É só isso. Mas não tem uma frase que diz, se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Pronto. E nós estamos conhecendo pessoas que teve o poder na mão e agora acha que é um semideus, que é o dono do mundo. Está aí, né? Deixa eu passar um recadinho aqui da Marisa Moreira, aqui do Jardim Apolo. Ela disse que o programa está ótimo e está dando uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigado, Marisa. Feliz Páscoa para você e família também. Rui, lembrando, semana que vem, no sábado, nós teremos aqui em Jacareí as curas e cirurgias espirituais com o nosso médium amigo Edson Barbosa e a equipe do Irmã Sheila. Inclusive, o Rodrigo faz parte também da equipe lá do Irmã Sheila de Ribeirão Pires. Estarão cedinho lá em Jacareí, na Casa da Paz, que fica na rua Tomé de Souza, número 200, no Jardim Paulistano, lá em Jacareí. Então, quem está precisando passar por uma cirurgia espiritual, compareça lá na Casa da Paz, em Jacareí, mais uma vez, Jardim Paulistano, né? Rua Tomé de Souza, número 200, para participar lá dos trabalhos de cirurgias espirituais. Vão preparado, que tem que passar o dia todo, geralmente, né? Só as prioridades que geralmente eles passam na frente, mas a maioria só sai à tarde, que tem só depois que toma a sopa, né? Tem uma sopa deliciosa que lá, também é remédio, à tarde, né? Que também faz parte do tratamento. Então, deve aparecer muitas pessoas, então vão preparados para passar o dia lá, pode levar um lanchinho, mas lá também tem, né? Olha, pode ter certeza que vocês vão encontrar uma equipe de pessoas sérias, trabalhadoras, que ajuda muito o próximo, que tem feito um trabalho. O Edson Barbosa está há 31 anos fazendo esse trabalho de curas e cirurgias espirituais sem ostentação nenhuma, sempre na tranquilidade, sempre na humildade. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada nesse trabalho. Inclusive, tem até o Edson tem um programa na Rádio Mundial, todas as sextas-feiras, às 15 horas. E o pessoal liga para lá bastante, é um programa de muita audiência, um dos programas que tem mais audiência na Rádio Mundial, e a Rádio Mundial é a rádio que pega no Brasil todo, né? E tem reprise na rádio... E nós reprisamos todos os dias também o programa do Edson Barbosa às 8 horas da noite, né? Esse programa de curas e cirurgias espirituais. E na sexta-feira, às 8 horas, é a reprise do programa ao vivo, do próprio programa de sexta-feira. Quem não assistiu o programa ao vivo na sexta, pode entrar às 8 horas no nosso site, na nossa rádio online, que escuta a reprise do programa. E aqui tem um depoimento que eu vou passar para vocês. Tem uns 3 minutinhos aqui, uma pessoa conversando com o Edson, dando um depoimento de uma cura, né? Para vocês terem uma ideia do trabalho. Dos trabalhos que tem lá, né? Vou colocar, viu, André? Quem clicar uma vez ou duas aqui, Rodrigo? Deu só um X aqui. E agora nós temos um ouvinte na linha. Ô, dona Rosa, a senhora reside em que local? Em Ribeirão Pires mesmo. Em Ribeirão Pires, que bairro que é? Aqui é bairro Represa. Bairro Represa. O motivo da sua ligação para o nosso programa é para fazer um relato, um depoimento, enfim. Fique à vontade, pode falar, dona Rosa. É o seguinte, quando eu procurei o centro, foi por causa de uma dor lombar que eu não conseguia respirar fundo, que doía. Eu tomava morfina duas vezes, até duas vezes por semana, por causa da dor. E há um ano e três meses atrás eu procurei o centro. Hoje eu não tomo morfina mais de um ano já. É, dona Rosa, mas qual o problema que a senhora tinha para que os nossos ouvintes saibam? O problema eram hérnias discais, eram 5 hérnias na lombar. Correto. Isso deve doer bastante, né, dona Rosa? Ai, para tomar morfina, a senhora imagina como doía. Agora, como que a senhora chegou até o Recanto de Luz de Irmã Sheila para nos encontrar? Eu fazia acupuntura com uma pessoa que trabalhava no centro também, fazendo acupuntura. Uhum. A doutora Letícia. Uhum. E ela falou, Rosa, eu tenho dó de ver você chorar. Vai até lá, tenta. Pelo menos tenha fé que você pode melhorar. E foi aí que eu procurei o centro. Então, eu não conheço a senhora, que são milhares de pessoas que passam lá pelo Recanto de Luz Irmã Sheila, mas pelo que a senhora está nos dizendo, e que para os nossos ouvintes tenham melhor entendimento, então a senhora sofria de dores inanarráveis, né? Porque realmente é um caso muito sério, e a senhora tomava morfina várias vezes por semana, tamanha a dor. Agora, a senhora tem laudo? Tenho sim, tenho dois. Um antes, quando eu fui procurar pelo centro. E tem o outro que eu fiz agora no dia 24 de janeiro. Correto. A senhora estaria disposta a disponibilizar esse laudo para nós? Com certeza. Então eu lhe agradeço e eu gostaria que a senhora, assim que possível, fosse até o Recanto de Luz em Mancheira e disponibilizasse para nós, porque é muito importante para os ouvintes, enfim, para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, saberem que realmente ocorreu a ajuda espiritual para o alívio de suas dores. Com certeza. Dona Rosa, muito obrigado pelo seu depoimento, muito obrigado pelo seu relato. Ah, mais uma coisa que eu gostaria que a senhora relatasse. Foi feito ou foi pedido algum pagamento para esse tratamento espiritual? Nada, nada. Nunca pediram absolutamente nada. Eu simplesmente agora, eu só tenho a agradecer, porque isso serve de combustível para que nós continuemos atuando na mediunidade com Jesus em prol do próximo. Por favor, não parem. Não parem. E assim, que a senhora puder ir ao Recanto de Luz Irmã Sheila, apareça lá para que possamos tirar uma foto. Com certeza, eu irei. E levarei os laudos. Oh, muito obrigado, dona Rosa. Deus abençoe a senhora. Eu é que agradeço. Deus abençoe a senhora. Muita paz e muita luz no seu coração. E muita paz em toda a sua família. E Deus conserve o senhor por muito tempo. Deus abençoe. Por muito tempo. Obrigado a senhora. E obrigado mesmo pelo carinho. Eu é que agradeço. Muito, muito bacana, muito bonito esse testemunho dessa senhora, né, Jorge? Isso, bacana, sempre direto, né? Você vê, os depoimentos das pessoas que alcançam cura. Tem um depoimento de um senhor aqui, do senhor, ele é o Edson Zambronelli Machado, ele tem 38 anos, Rui, para você ter uma ideia, ele, depois dos exames que ele fez, ele estava com linfoma de Hodgkin. Nível 4, esse é o nível mais grave na escala do câncer, né? E ainda teve a notícia de que ele só tinha 40% de cura devido à gravidade. E ele também, através do tratamento à distância, que a mãe dele é trabalhadora do Recanto de Luz Irmã Sheila, aí ela, a mãe dele levava os remédios, levava os extratos que o doutor Xavier e o doutor Stephanie passavam, né, receitavam, tomando a água fluidificada, fazendo as preces, recebendo as visitas espirituais. Ele está curado hoje também. Ele faz um depoimento muito bacana aqui também, que é muito grande, né, o depoimento dele. Ele mandando a carta para o Edson de agradecimento, falando todas as fases que ele passou e agradecendo também, né, agradecendo tanto aos espíritos, ao irmão Sheila, como ao Edson Barbosa pelo o grande trabalho. Só, o que a gente pode falar para vocês é que o trabalho do Edson no Recanto de Luz Irmã Sheila é muito sério e muitas pessoas têm alcançado a cura nesse trabalho. E nós temos um representante aqui que é voluntário lá, né? O Rodrigo é voluntário lá. Ele já está quase há um ano lá, Rodrigo? É, eu sou trabalhador avulso também lá, mas todo mês eu estou lá pelo menos uma vez por mês. Uhum. Sou que nem o Maurício e o Jorge, desço em tudo quanto é centro. Mas os caras vão se aproximando da gente, vão ficando contagiados com esse negócio. Espírito que baixa em tudo quanto é mas lugar. Mas eu sou muito grato por poder trabalhar. Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, o Fábio Dionísio, que é o presidente... Ele é o presidente do Irmã Sheila, né? Ele sempre chegou assim, eu falei, ó, vim aqui, quero ajudar. Ele falou, ó, você tem amor no coração? Então, bora trabalhar. E sou muito grato pela oportunidade, você recebe com um carinho enorme, mesmo sendo um trabalhador fixo lá, que nem eles estão todo dia lá no recanto. Mas assim, eu tenho presenciado muitas curas, muitas pessoas que eu levo. Por exemplo, tem um amigo do meu trabalho, que ele era ateu, né, foi lá. Ele tinha glaucoma, ele tinha um exame antes, todos os exames antes. Ele foi lá sem objetivo de converter ele, nada. Ele fez os tratamentos, teve as receitas, seguiu direitinho todo o receituário e fez as cirurgias. Depois ele foi lá, tirou, fez todo o exame novamente e me mostrou lá no trabalho. Falou, aqui ó, Rodrigo, aconteceu uma coisa que é impossível no glaucoma. Regenerar as células nervosas dos olhos, né? E você não falou para ele que para Deus nada é impossível, para esse ateu? Então, e o legal, acho que o fenômeno maior não foi nem a cura da célula dos olhos, mas a cura da alma, né? Porque ele passou a olhar a Deus com outros olhos, né? Então, sem glaucoma também. Com glaucoma controlado, né? Mas ele deixou de ser ateu. Isso já foi um ganho muito, muito legal, que é a cura da alma, não é só a cura do corpo, né? Tem gente que tem muito preconceito e fala, mas eu não vou em cirurgia, porque eu não acredito que isso é físico, a gente tem que curar o espiritual, mas também é uma cura da alma, né? Aí a gente entra no pensamento também, né, Maurício? Sim. A gente entra também no pensamento. Sim. O pensamento, ele faz coisas incríveis na mente da gente. Por exemplo, os clichês mentais que as pessoas têm, os demônios que as pessoas criam, tudo isso aí se materializa. Quando a pessoa desencarna, alguma coisa assim. É, eu tenho relido as obras do André Luiz, que eu estou fazendo uma pesquisa, que eu pretendo fazer um trabalho em cima disso. E no livro Ação e Reação, nós vemos pessoas que estão lá no plano espiritual sendo perseguidas por demônios criados por elas próprias, com clichês mentais, com formas de pensamento, tudo através do pensamento. Então, vamos viver uma vida criando Deus na nossa alma, em vez de criar demônios para nós, né? Criando coisas boas, que através do pensamento, existe uma aula também no curso de aprendizagem do Evangelho, que chama pensamento e vontade. O pensamento aliado à vontade, você cria tudo. Agora, essa máquina todinha foi dada para nós por Deus. Tudo foi criado por Deus. O Rui, olha só, vê se não tem, né, proximidade. A fé é o elo de ligação entre a mente consciente do homem e o grande reservatório universal da inteligência infinita. No momento que a gente entra em oração, no momento que a gente tem fé, porque a potencialidade, a ajuda que a espiritualidade está pronta a nos dar, ela está ali. Mas nós impedimos que ela chegue a nós. Então, quando a gente realmente entra numa situação de humildade, de buscar o alto, muitas vezes de pedir ajuda, que muitas vezes é quando a gente lembra que Deus existe ou que a espiritualidade está ali, é aquele momento que a gente permite com que a espiritualidade, com que Deus, enfim, venha nos ajudar. É sempre através da atitude mental. É, vamos para o nosso intervalo, que nós estamos atrasadão, né, Rui? É, mas o papo está muito gostoso. Isso. Né? É, deixa eu fazer um parêntese aqui também nesse intervalo agora, porque nós estamos na Semana Santa. E nós espíritas procuramos sempre lembrar de coisas assim positivas. Então, por isso que talvez a gente não fale muito de Jesus crucificado, de sangue para tudo quanto é lado, né? A gente não gosta dessas recordações. Então, a gente acaba sendo orientado para dar muito mais valor no que Jesus fez para nós do que no que nós fizemos para ele. Ele está fazendo para nós. Não. Então, no que Jesus... O que Jesus fez? O que Jesus deixou para nós, né? Nós estamos executando o que ele deixou. Então, o que Jesus fez para nós? Tudo que a gente pode imaginar de bom, Jesus fez para nós. Tudo que a gente imaginar de ruim, que aconteceu com Jesus, foi nós que fizemos para ele. Sim. Então eu prefiro muito mais pensar no que ele fez para mim do que o que eu fiz para ele, que eu já me perdoei por causa disso. Eu já me perdoei. Eu não penso mais no que os homens fizeram para ele, não. Eu prefiro muito mais pensar no que ele fez para nós. Então a gente acaba passando essas informações para frente. Mas o Luiz Carlos, ele recebeu uma música que está no nosso segundo CD do Grupo Castelão, chama-se Cenário Escuro. Ele descreve o dia que a gente, eu falo que o Luizinho foi transportado para ver aquele cenário. Que a gente vê assim, quando a gente perde um ente querido, que a gente olha para o dia, parece que o dia é totalmente diferente. Quem já passou por isso, a gente vê que esse, o dia não é igual para nós, aquele dia que a gente perde um ente querido. E agora eu imagino como estava o dia, como era o cenário de, do dia que Jesus estava sendo crucificado. E é isso que o Luiz descreve nessa música, que a gente só procura tocar ela nessas épocas mesmo, porque a música é muito bonita, mas ela é sentimental, né? E ela chama-se Cenário Escuro, é o que nós vamos colocar agora para ir para o intervalo. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Nos ensinar a amar. É, vamos lá para o nosso Gigavale de hoje. Antigamente, o Rui, você lembra? O nosso momento agora era da Foot Company. Né? É, Maurício? É. O Maurício foi o primeiro que patrocinou, que era o Futecom. Hoje a gente pode falar, mas assim, o Maurício era o dono dos sócios da Foot Company, né? Que há algum tempo atrás foi vendida, né? E o Maurício que era nosso patrocinador aqui, né? É que o Maurício é uma pessoa tão discreta que ninguém sabe o que ele é, não, né? Assim, ele é muito tranquilão. Agora ele tá pobre, né? Agora pode andar assim no meio de todo mundo que não tem problema nenhum, né, Maurício? Sem guarda-costas. Que ele só andava, vocês nem conheciam ele porque ele andava com 50 seguranças, com essas coisas todas. Lá no Chefa teve gente que falou assim: eu nunca soube, eu realmente não fico colocando. Agora, uhum. Eu tenho feito uma divulgação de internet porque o negócio é diferente. Uhum. Mas na época da Jô Calçados, The Foot Company, uhum. eu realmente tinha a vida discreta, não aparecia em jornal, nada disso. Não, interessante, mas tudo eu contava pra vocês. Pra Uberaba levava também bastante calçados pra lá também. Nossa, não, doava muito calçado pra Uberaba. Que é incrível esse negócio, que o cara, a gente só vê as caixas. Mas eu sei. A gente só vê as... Né, as cachaças que o cara toma, os tombos que o cara leva, a gente não vê, né? Porque esse negócio de calçado, quando passa um pouquinho da moda, não serve mais nada. O cara não serve mais pra nada aquilo. Ele tem que pegar e se desfazer daquilo, né? Não tem jeito. Foi muito calçado, Maurício... lá pra Emília, né? É. A Emília recebia lá e fazia tudo. Mas triagem, deixa eu contar, viu, Rui? Aí o Maurício apareceu pra cantar no Grupo Castelã, lá com a violinha dele, né? Apareceu lá pra cantar e cantava. E a gente conversava. A gente conversava e ele falava: então, Jorge, tem um programa Vivência Espírita aí, qualquer coisa que vocês precisarem de mim, eu tô aí. Eu falei: obrigado, muito obrigado. E passou um tempão cantando no Castelão, e de vez em quando ele falava: se vocês precisarem de mim, dá um toque. Eu tava crendo que ele falava que se precisasse dele, era pra ele vir aqui fazer alguma coisa, sei lá, atender o telefone, alguma coisa, eu pensava isso, né? Aí o Maurício saiu do Grupo Castelão porque não deu mais pra ele ficar, né? Aí um dia que eu descobri que ele era o dono da Foot Company. Olha. Eu falei: aquele cara que tava aqui era o dono da Foot Company. Eu nunca explorei ele. Peraí, agora eu vou atrás. Agora vai explorar. Aí ele falou: ô Maurício, tudo bem? Faz de conta que eu não tinha escutado nada que ele tinha falado. Nós estamos precisando de um patrocínio lá no programa. Aí ele patrocinou o momento. Não. Foi quando nós criamos o momento Foot Company, que hoje é o momento de Gigavale. Não, mas a gente explorava muito o Maurício para colaborar com a farmácia comunitária, viu, Jorge? Em toda a nossa chá beneficente, o Maurício sempre colaborava com os vales compra, né? A na Foot Company. E era vale de R$200 naquela época, uns 2-3 anos atrás. E olha, e valia a pena a colaboração da Foot Company. Uhum, legal. Então são coisas que as pessoas não sabem, mas está aí o Maurício, testemunho. Agora a gente está falando que ele é pobre, não precisa mais, né? Agora é normal. Agora ele precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar de qualquer jeito para ter as coisas. Vamos lá para o nosso momento, Gigavale, então. O momento hoje é: quando orar é a melhor opção? Quando orar é a melhor opção? Dia desses estávamos na calçada à espera de que o sinal abrisse, a fim de que pudéssemos atravessar a rua. Entre tantos carros que passavam, um nos chamou a atenção. Era uma lustrosa e elegante limusine de cor preta. O enorme veículo despertava a curiosidade de todos, particularmente de um homem que se encontrava próximo. Desse, ao ver rodar pela larga avenida aquele carro tão luxuoso, começou a dirigir palavrões aos seus ocupantes. Eram alguns políticos do estado conduzindo um visitante importante. Entre os palavrões, o homem também lhes dirigiu alguns adjetivos, que certamente falavam muito mal da honra e da dignidade deles. Tão logo o sinal abriu, atravessamos a rua e fomos pensando pelo caminho. Quantas vezes, da mesma forma que aquele pobre homem, dirigimos aos governantes palavras negativas. Quantas vezes, em lhes ouvindo o discurso pelo rádio ou pela TV, lhes enviamos pelo pensamento ou em palavras mensagens negativas de raiva, quase ódio. E, no entanto, são eles que governam e decidem sobre o que é melhor para o povo. Por uma simples questão de lógica, todos nós deveríamos vibrar. E vibrar muito bem para que os que governam, os que fazem e os que executam as leis fossem pessoas equilibradas, de bom senso. Afinal, quanto melhores ideias eles tiverem, melhor para o povo, que se beneficiará com as suas leis justas e as suas decisões sábias. Naturalmente que o nosso dever de cidadãos é acompanhar sempre o que acontece em nível municipal, estadual e federal. Devemos estar atentos, em especial naqueles dirigentes que escolhemos pelo voto. O nosso vereador, o nosso deputado estadual e federal, o senador, o governador, o presidente da República devem nos merecer cobranças. Mesmo porque, se os elegemos, o fizemos em função de uma plataforma política que eles apresentaram. Portanto, vamos cobrar através de cartas, ofícios, e-mails. Façamos-nos presentes, tanto quanto possível, nos momentos de graves decisões na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, no Senado. Mas a par de tudo isso, oremos. E oremos muito por esses homens e mulheres que têm a missão de dirigir outros homens, de governar o município, o Estado, a nação. Peçamos ao nosso Mestre Jesus que os abençoe. Que eles possam ouvir a voz dos mensageiros do bem, pedindo-lhes para utilizarem de justiça e sabedoria durante os seus mandatos. Dessa forma, estaremos auxiliando-os a se melhorarem. Se eles se tornarem melhores, melhores também serão as leis, os projetos de leis, as decisões. E todos ganharemos com isso. Todo pensamento que elaboramos, ou toda palavra que pronunciamos, emite uma vibração. Se os pensamentos e as palavras forem bons, boas serão as vibrações e farão bem a quem atingirem. Se forem más, farão mal, em primeiro lugar, a quem pensa e age, e depois para aqueles a quem são dirigidas. Se amamos a terra abençoada do Brasil, que nos abriga nesta reencarnação, aprendamos a pensar bem, a agir bem e a orar com espírito de fé e boa vontade. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos agora no momento Gigavale. Maurício, o que você pode falar dessa mensagem? Primeiro eu queria falar aqui que eu escolhi a mensagem porque ela estava escrito quando o horário é necessário, mas eu não sabia que era essa mensagem que ia sair, né? É. Parece que a espiritualidade aponta para você colocar certas coisas, né? Que é interessante o que saiu, né? Essa mensagem aí, que falou, né? É um retrato do que está acontecendo conosco, né? Dos procedimentos que a gente deve ter, ao mesmo tempo que fala em orar, fala em cobrar também, do mesmo jeito, né? Ô Maurício, desculpa aí. Bem, eu vou fazer uma meia-culpa, até porque a gente na doutrina aprende sobre hipocrisia, né? Muito mais do que lendo só o que Jesus falava dos fariseus, né? E durante aí, bons anos, eu detonei nas redes sociais, mas detonei. Fui um ferrenho opositor desde o começo do que vem acontecendo no Brasil aí, desde 2005. Perdi muitas amizades com essas coisas e tal. Não que eu não ache justo o fato pelo qual as pessoas se manifestam, como eu me manifestava até um tempo atrás. Muitas portas fechadas. Né? Uma das coisas que fez eu parar isso foi fazer o curso Mastermind. Vocês perguntarem para mim, por que você parou de postar coisas na internet? Por causa do Mastermind. E o Mastermind é interessante pelo seguinte. Primeiro que eu, pessoalmente, eu participei da formação do núcleo do Partido Novo aqui em São José. Hoje eu não estou fazendo parte do Partido Novo, mas é o partido no qual eu mais acredito, filosoficamente falando, que é o Partido Liberal, onde você é responsável, você é o tutor da sua vida e não o Estado. É o que eu acredito. E o Mastermind trabalha muito essa questão do que o texto também está falando. Quer dizer, nós sabemos dessa questão da responsabilidade que tem um líder, tanto numa empresa, mas também num país, numa cidade. E eu não sou averso à política, ao contrário, eu gosto de política, acho que é importante todos nós participarmos. Enquanto as pessoas de bem não participarem da política, nós vamos viver o que vivemos hoje no Brasil. Então você que está ouvindo aí em casa e é averso à política, sabe que isso é um grande erro. Agora, não é por isso que a gente tem que se digladiar de fato. E a experiência do... aqui eu estou com um livro do presidente do Mastermind no Brasil, que chama Jamil Albuquerque. Ele ajudou na campanha a eleger a atual prefeita de Ribeirão Preto, utilizando os recursos do Mastermind, colocando esses pensamentos. E uma das coisas no Mastermind é a regra de ouro. E isso que me liga muito a trabalhar com esse treinamento. O que, que é, fazer ao próximo aquilo que quer que seja feito a você mesmo. Quer dizer, isso não é uma coisa só da religião. Isso aí está nos tempos imemoriais da humanidade. Isso está lá na Grécia e lá na Atlântida. Onde a gente for cavar, nós vamos achar pessoas que já tinham essa referência ética de fazer ao próximo que você quer que seja feito a você. É isso que nós esperamos dos políticos, é isso que a gente tem que orar por eles, para que eles possam fazer isso por nós, e nós também assumirmos a nossa responsabilidade. Por tudo que tenham feito de mal, a gente realmente tem que orar por todos eles. Quando a gente olha para a presidente Dilma, eu olho uma pessoa que está sofrendo, por tudo que ela possa ser condenável do ponto de vista legal, perante a lei, como ser humano, eu fico, eu sinto compaixão pelo sofrimento de uma pessoa que emagrece daquela forma, que não deve estar dormindo. Uhum. Né? É difícil, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, olhar para a questão humana e entender que ali, com erros e acertos, né? Às vezes com más intenções que seja, mas é uma pessoa que está num caminho de evolução. Sim. Que ela possa, né, ela, ele e eles, quem sejam no, nas cidades, todos aqueles que têm o poder na mão, que possam receber da gente o apoio, sim, da oração, do pensamento, da colaboração, mas a gente tem realmente que cobrar, exigir os nossos direitos. Agora, a forma de exigir, eu venho me policiando, melhorando, ainda estou bem longe, viu, Jorge? Uhum. Ainda preciso muito, eu pessoalmente, melhorar. A mensagem é um puxão de orelha para mim e eu estou aqui para receber ele com humildade. Mas, Maurício, eu estou praticamente há quase 24 anos na política e eu não deixo de pensar da forma que o Evangelho nos ensina, tá? Porque eu acho que nós, as pessoas que têm o poder na mão, ele tem que entender que o poder é transitório. Hoje ele está no poder, amanhã não está mais. E a gente vê que essas pessoas são muito arrogantes, acham que eles são dono do nosso Brasil. Eles não são dono, não. O dono do nosso Brasil é esse povo maravilhoso, esse povo bonito, que nas obras espíritas é mostrado para a gente, inclusive naquele do Irmão X, que fala Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho. Pátria do Evangelho, coração do Não, é o contrário, né? Uhum. É, porque eu sou muito ruim para guardar título de livro. Então, a gente, baseado naquelas obras do Irmão X, a gente vê que esse Brasil merece coisa muito melhor. Bem, eu vou aproveitar e deixar um abraço para o Fernando Petit, que muito honrosamente, né, fez uma menção ao início das atividades do Mastermind. Eu fui pego até de surpresa, não sabia, né? Aí chegou lá no escritório, né, um ofício, né, da Câmara Municipal de São José. Queribeto. Olha, muito obrigado, viu, Fernando? Muito obrigado, seu Rui. E isso é um incentivo para que a gente possa fazer um bom trabalho, inclusive aos políticos, que um dos treinamentos do Mastermind é ajudar o político a melhorar a sua comunicação, tanto em mídias, de TV, em rádio. É muito interessante esse curso. Porque ajuda, né, não o político que já é famoso, mas aqueles que não têm tanta bagagem, tanta condição de usar as mídias televisiva e de rádio, para que possa passar sua mensagem. Isso não tem que ser uma ferramenta do mal, é uma ferramenta do bem. Então, quantas pessoas boas aí estão querendo se candidatar pela primeira vez, talvez elas não consigam um bom resultado se não receber um treinamento, uma adequação, para que ela possa transmitir o que ela deseja para a comunidade. É, porque inclusive a propaganda política desse ano aqui é só 45 dias, né? Então a pessoa tem 45 dias para aparecer um segundo na televisão, para fazer sua propaganda. E aquele que não tiver trabalho, vai ser difícil se eleger. Então, eu acredito que é muito mais importante para a população poder conhecer a pessoa, ouvir as suas ideias. E muitas pessoas, na falta de saber o que dizer, acaba colocando um nariz de palhaço, um chapéu de boiadeiro, pintando a rosto. Vai fazer uma gracinha na televisão. E eu, por exemplo, pessoalmente, eu gostaria muito que a gente pudesse ver a pessoa com um fundo, uma imagem lá neutra, e ela falar o que ela pensa e não ter nenhum tipo de recurso, filminho. Uhum. A pessoa ali na essência, no que ela pensa, no que ela acredita, ela poder falar. E falar, se comunicar é muito importante. A gente sabe que todos os políticos precisam disso, e a gente espera que esse clima que a gente vive no país seja um momento de ruptura e de transformação, seu bem. Então, eu tenho esperança, como diz o pessoal lá no grupo do... Aqui, nosso grupo do Rádio Vivência Espírita está meio efervescente no assunto política também. Eu sou a favor de que se converse em política. Eu vejo que alguns amigos, talvez estejam escutando a gente agora, são contra. Mas se você olhar aí na Revista Espírita, quem tem essa possibilidade, se você não tem, entre em qualquer site aí desses que são portais do Espiritismo, baixe a Revista Espírita. Tem 3 revistas espíritas, 3 anos, que Kardec fala sobre política. Está lá, quer dizer, e ele fala até da fundação de um partido espírita na França. Ou seja, a política, ela não está apartada da questão espiritual. E nós temos a esperança que a chegada de Emmanuel agora, essa próxima encarnação dele, que ele possa, quem sabe, através dos meios políticos, trazer muita coisa positiva. Mais uns 4 ou 5 anos dá para ele se candidatar já. Se opa! E eu posso dizer para você, Maurício, infelizmente no Brasil nós tivemos presidentes religiosos, mas não cristão. Não espiritualizado para mudar esse nosso país, porque é um povo muito bom, um país muito rico, e está passando por essas dificuldades que não é compreensível, né? Então vamos orar aí pelos políticos. Vamos fechar o nosso momento Giga Vale. Num oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita, e vamos só comentar aqui algumas mensagens que o pessoal está postando. O pessoal está participando bastante aqui, tá? A gente vai ler algumas também para não ficar muito puxado, mas sobre a pergunta, como o pensamento positivo pode ajudar as pessoas? A gente teve aqui participação da Marta Silva, ela falou que o pensamento positivo mantém a pessoa com um coração saudável e otimismo, faz com que se pense melhor. Quando se tem pensamentos positivos, seu cérebro é ativado para coisas boas. Uma mente saudável é a receita para uma vida de sucesso. Não apenas dinheiro e fama, mas sentimentos que levam para uma vida satisfatória e feliz. Então, assim, a gente está tendo bastante participações, a gente vai lendo aqui conforme a gente consegue. Mas deixa eu só comentar do Ari, também, que sempre está aqui com a gente. Ele manda: bom dia, irmãos vivencianos. Me senti um marciano agora. Olha lá o Helder lá, levantando. Legal, mano. Bom dia, grande Maurício Tomé. Como sempre, colocando de maneira muito apropriada o tema e discorrendo com muita desenvoltura. Um forte abraço, irmão. Sobre a pergunta, acredito que o pensamento é tudo em nossas vidas. Acho que o pensamento positivo é a forma mais evidente de plasmar coisas boas, mas o contrário também é verdadeiro. Um exemplo disso é o nosso momento atual. Pense que a crise por que passamos tende a aumentar se ficarmos alimentando sentimentos de ódio e condenação. Não que devemos nos alienar, não é isso, mas condenar por condenar é uma forma pessimista de encontrar solução. Se pensarmos positivamente, colaboraremos para que uma atmosfera mais propícia, inclusive, a mudança. O espírita, particularmente, tem motivo de sobra para ser um realista otimista, e o pensamento positivo é vital para todas as adversidades. Um grande abraço a todos, fé na vida e pé na estrada. Legal, Ari. Obrigado pelos comentários aqui. E tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, Maurício? Essa parte agora final, né? Ari, muito obrigado. É sempre bom quando a gente está junto, né? São poucas ocasiões, mas é muito, muito bacana, tem muita afinidade. Estou sempre aprendendo com você. E ele sempre também escreve alguns artigos sobre temas políticos também. Ele não tem medo de se envolver. Tem até uma mensagem muito legal no nosso site, Freitas Nobres. Você leu até, você leu até qual, Rodrigo? Até o da Márcia? Eu li o da Márcia e o do Ari. Tá. Então, o Roberto Barbosa dos Santos aqui, grande Maurício Tomé. Como diria o nosso saudoso amigo Alamar Regis, pensamento positivo é elaborar as coisas de como elas podem e devem acontecer segundo a nossa vontade. Né? É, o fato de que é nosso, chegará até nós e de forma de como desejamos as coisas. Até mesmo a inércia é fruto de nossa vontade. Agindo sobre maneira pensada e planejada, faz concluir o que desejamos. Feliz Páscoa a todos os nossos amigos do Vivência Espírita. Obrigado, Roberto. Né? Aí tem também aqui... Porcato, né? Leia o do Forcato. Então, do Forcato, ele manda: temos na Bíblia Jesus dizendo negativamente na hora da morte: Pai, por que me desamparastes? E hoje sabemos que a tradução correta do hebraico, o aramaico, seria: Pai, como me glorificaste? Uhum. Por favor, pedir ao Maurício para comentar. Um abraço a todos. Isso, espera aí, Maurício. Só lê outro e já comenta isso. É, o Renato Mota: pensar positivo é estar sempre em sintonia com os seres de luz. O Pai Celeste, quando estamos em sintonia com o corpo, a alma emite energia, paz e luz. Parabéns ao programa. Obrigado, Renato. Um grande abraço. E tem mais um que a gente não leu, que é da Eliane Escribano, ali de Caçapava. O estado mental, pensamento, pode interferir em seu estado físico e espiritual. Pode contagiar ou contaminar o ambiente que se vive e pode atrair aqueles que se identificarem com a mesma vibração. Nós somos responsáveis por aquilo que cultivamos e não devemos deixar brechas, pois é a carne podre que atrai as moscas. E o beija-flor só chega nas flores. Por isso, a importância do pensamento positivo. Boa Páscoa. Legal, pessoal. Nossa, um monte de gente. A gente tem que prestar atenção para reunir essas frases para usar nos meus treinamentos, hein, gente? Obrigado. Eu pego algumas frases aqui do pessoal e coloco no post do site do dia também, tá? Então, vocês entrarem nos outros posts, sempre vai ver os seus comentários postados no site. E comentem também no site, né? Não custa nada. E aí o Luiz Forcato comentou, né? Sobre essa mudança aí, pediu para você comentar, Maurício. Eu já tinha lido sobre essa questão da tradução. E vem ao encontro que a gente falou no começo do programa, né? Jesus, ele fala que ele viveu tudo aquilo para que ele pudesse entrar na glória. Então, tem todo sentido, já que ele falou isso várias vezes após o desencarne, ele ter falado isso na hora da passagem também. Uhum. E vencer a morte foi a glorificação de Jesus. Foi mostrar para nós que a vida continua, que nós devemos ter fé, mesmo nos momentos mais difíceis, que é o momento da morte, muitas vezes. É, e que Jesus, nos quatro evangelhos, fala da vida além da morte. Sem né? dúvida. Rui, além do trabalho que nós teremos em Jacareí, lá das curas e cirurgias espirituais, na Casa da Paz, que fica na rua Tomé de Souza, número 200, né? As curas e cirurgias espirituais. Nós teremos também um seminário com o Pedro Camilo, de Salvador, lá no Parque Tecnológico, no auditório, lá, aquele auditório que cabe 300 pessoas. Quem está trazendo é o pessoal, o Sérgio e os nossos irmãos lá do irmão... Sérgio Lino. E os nossos irmãos do Centro Espírita Irmão Jacó, aqui de São José dos Campos. Então, a partir das 14 horas, nós teremos um seminário lá com Pedro Camilo, no Parque Tecnológico. Todos estão convidados também a comparecerem lá, aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, que fica aqui na Presidente Dutra, né? Na Dutra ali, todo mundo conhece lá. Dia que é? Dia 2, né? Dia 2, 14 horas. É no Núcleo Tecnológico em Eugênio de Mello, né? Eugênio de Mello, no Parque Tecnológico em São José dos Campos. Também queria comentar que o Zé Magalhães, que está lá nos Estados Unidos, ele está agradecendo, porque ele que trata os nossos programas agora no domingo, para a gente conseguir fazer as reprises de terça, quinta e sábado. Então, graças ao trabalho que está... Rodrigo, vai perceber o que é a tecnologia, né? A gente acaba o programa aqui, o programa vai lá para os Estados Unidos, a pessoa traz... contrata o programa e coloca no ar, coloca pra gente daqui a pouco aí, mais tarde, pra pessoa já escutar. E o legal, assim, que ele também tá começando a transmitir algumas palestras de lá, que o pessoal vai lá fazer, que a gente não tem como ir até lá assistir. Uhum. Então vai ter uma palestra hoje, ele vai fazer a transmissão, é às 10 horas de lá, deve ser meio-dia daqui, que começa do Simão Pedro de Lima, era um orador espírita também, que ele vai lá falar sobre a educação na sociedade atual. E ele vai transmitir também na rádio Vivência Espírita. Então fiquem ligados, que a partir do meio-dia, lá para umas... meio-dia por aí, vai começar essa palestra também ser transmitida ao vivo pela rádio. E da onde que é? Dos Estados Unidos? A Flórida? É, em Atlanta. É Atlântica? Atlanta. E a gente tem que amar o Zé, tá fazendo doutorado ou mestrado? É doutorado, eu acho, né? Exatamente. E coitado, tá sozinho lá, né? Então ele tá escutando a gente, então ele fica meio... E essa interação dele com a gente é muito importante, porque ele consegue ter esse contato também, né? Porque quando você tá sozinho, né? Na terra dos outros, né? É meio complicado, né? Então ele escutando a gente, né? Ele fazendo esse trabalho, ajudando, ele vai também entretendo a cabeça dele, além dos estudos que ele deve, porque o Zé é cientista, né? Também, né? Então ele... E ele teve em Uberaba, a gente foi lá no observatório. Uhum. Eu, o Helder, ele, a Camila, mais uma amiga dela, a gente pegou o carro e foi lá no observatório que tem em Santa Maria conhecer. E ele faz física, astronômica, algumas coisas doidas. E só comentar também que tem o grupo de estudo de obras básicas, Allan Kardec, o Babu mandou aqui pra gente, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai começar lá no Pequeno Templo, aqui em São José dos Campos, na Praça Antilhas, número 30, na Vila Rubi. Que vai ser todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h, estudo filosófico moral. Então inicia agora dia 30/3. Tá? Então quem quiser participar, tá aí mais um grupo de estudos. E vamos então continuando. São 9h48. Estamos quase no fim, né, Jorge? Está na hora da gente acabar o programa já. Mas já tem os sorteados aí? Diga. Fui. Não, mas é que o Maurício tinha falado da regra de ouro. A regra de ouro qual que é? Fazer aos outros que você quer para você. Eu estava comentando aqui no intervalo com o Jorge, né, sobre algumas coisas do treinamento. E uma das coisas que me fez fazer este treinamento específico é a parte ética. Eu fiz PNL, né, fiz esses cursos de abraçar a árvore, de andar na brasa, practitioner, master practitioner. São bons. Não. Não. Existe um fundamento, você passa. Inclusive, quando eu fiz o meu, era assim, tinha um lago dos dois lados, aquele tapete vermelho, às 11 da noite, 12 metros. E tem toda a técnica para você fazer isso. Mas eu acabei não me encantando. É interessante que isso daí acontece todo ano na cidade da minha esposa, lá em Cocaína, na festa de São João. São o pessoal João, né? Caminha na brasa, né? E não se queima. E o que acontece? Mas eu nunca tinha realmente me encantado a ponto de viver, trabalhar com isso em si, apesar de ter muitos amigos que trabalham com isso. Quando eu tive contato com esse treinamento com o Mastermind, aqui tem 17 habilidades ou competências na linguagem de hoje para as pessoas obterem essa riqueza que o Napoleão Hill fala, que é uma riqueza tanto material quanto espiritual. Dentre elas, a gente tem aqui a regra de ouro das 17, uma delas. Ou seja, o bom líder, ele vai liderar sempre pensando no que ele quer que seja feito a ele próprio. Então, ele tem uma atitude, um comportamento ético. Ele sempre vai se colocar no lugar daquele que é o liderado e vai ver, eu gostaria que isso fosse feito a mim mesmo. Essa famosa empatia. Empatia. Então, esse é um compromisso de qualquer mastermind. Então, a pessoa que faz um treinamento, ela tem esse compromisso a levar com ela. Outra coisa que é interessante, o autocontrole, porque muitas vezes a gente, nas nossas relações, e muitas vezes o líder passa por isso, o Napoleão descobriu muitas vezes que pessoas com uma história ilibada, maravilhosa, equilibrada, estavam presas, e ele foi na prisão entrevistá-las. Por que você está aqui? Se você era uma pessoa com mais um histórico tão positivo, foi um momento de infelicidade. É a perda do autocontrole. A gente, se a gente pensar no futebol, vai ser o Edmundo, por exemplo, que é um craque de bola, mas de repente, naquele momento intempestivo, acabava perdendo o controle, era expulso, batia, xingava. Quer dizer, são coisas de liderança. E aí, o engraçado que o Napoleão Hill usa como exemplo de mastermind, de pessoas que têm essas e tantas outras, Jesus, Gandhi, e cita, isso está num livro dele chamado A Lei do Triunfo. Martin Luther King? Ele cita alguns referenciais de pessoas assim, até que não tem nada a ver com uma riqueza material, mas que tinham todas essas qualidades e que acabam reunindo todas elas de uma forma que cria aquele propósito onde todos vão perseguir. E para isso que a gente trabalha no nosso treinamento, e por isso que eu estou muito feliz, seu Rui, porque eu estou trabalhando com uma coisa na vida profissional que tem a ver com aquilo que eu acredito aqui no, na minha vida espiritual. Que a gente tem realmente que fazer ao próximo aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. Na hora que o mundo realmente abraçar essa ideia, realmente assim, no nível maior, nós vamos viver aquele novo estágio da humanidade, que é o que a gente está esperando nessa transição. As pessoas fazerem ao próximo aquilo que quer seja feito a você mesmo. E Jesus falou, né, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se você amar o próximo como a ti mesmo, e nisso está toda a lei dos profetas, é. Jesus ele resumiu toda uma doutrina, toda uma Bíblia, todo o conhecimento espiritual numa frase tão feliz, que é o que a gente precisa fazer. Então, Maurício, só para a gente, não sei se nós falamos no meio da conversa, você está promovendo um curso, então, aqui em São José dos Campos. No começo acho que nós falamos, mas podia falar de novo. Vai ser dia. Porque nós tínhamos o cartaz dia 31, mas você mudou para o dia 7 de abril. A gente vai ter o início do curso que chama Mastermind Lince, que é liderança, relacionamento interpessoal e comunicação eficaz. Aí condensa no nome Lince, que é o grande treinamento, o que criou todos os outros, né, a linha de treinamento do Mastermind. São 12 semanas e é dado lá no Novo Hotel. Então, a partir do dia 7, estarei lá esperando as pessoas poderem entrar nesse processo, que é um processo, são 12 semanas, cada reunião de 4 horas, onde a gente vai passar essas 17 competências da liderança com esse enfoque que a gente passa aqui. Aí a pessoa, para se inscrever, Maurício, para fazer a matrícula, fala com... Ela pode ligar no meu telefone, que é 98156-5268. Tem o site meu também, que é mastermindsjc.com. E tem o site nacional do Mastermind, você também vai acabar lá topando com o meu telefone, meu contato. Fala direitinho para a pessoa escrever aí, Mastermind. Né? Mastermind, escreve Mastermind. E quem entrar no Mastermind não vai achar mesmo, vai achar no Mastermind. Mastermind.com.br, é assim? .com.br. Exatamente, aí você vê lá direitinho como é que faz para fazer a inscrição no curso, a matrícula no curso. E lá está também ligando aí, fala mais uma vez o telefone, Maurício, se quiser falar direto com você. 98156-5268. Isso. Tem um escritório que é 3207-3590. 3207-3590 é o escritório também do Maurício, você pode falar, que aí lá vocês falam. A minha vizinha, a Bia, que teve aqui, né, semana retrasada, a gente tomou um cafezinho. A gente está só a 2 andares um do outro. Eu postei aqui no site, tá? No nosso site do Vivência aqui, o site de vocês, mastermindsjc.com.br, e no WhatsApp também. Vou me despedindo. Sábado estaremos lá em Jacareí. Lá no Edson Barbosa, lembrando que temos lá várias atrações, o Grupo Castelão não, estarei lá eu e Luiz Castro fazendo uma apresentação também, o Ed Moreno estará aqui, aquele cantor que a gente sempre fala aqui, o Ed Moreno, que estará conosco no domingo aqui que estará lá cantando, o Liráucio e o Paulo e a Leia estarão lá fazendo a atração musical, lá no, no, nas, nos Lembrando que vai ser aniversário de Chico Xavier também, né? Dia 2, aniversário de Chico. Ou tô esquecendo. É. Porque no dia 10 nós estaremos lá na praça, né? Vamos sair daqui do programa. Quem vem é o Eliomar Pereira. Nós vamos fazer a palestra no sábado à noite, lá na AME, dia 9. Eliomar Pereira falando sobre tributo a Chico Xavier. E no dia 10, cedo, nós vamos sair do programa e vamos lá para a área verde de Chico Xavier fazer a nossa prece lá em homenagem ao Chico Xavier. E no dia 18 de abril, nós teremos na Câmara Municipal o dia de Allan Kardec, viu, Jorge? Legal. Que nós vamos reunir todos os movimentos espírita aqui de São José, fazendo esse encontro de Allan Kardec lá na Câmara Municipal, no dia 18 de abril, a partir das 19 horas. Meu tchau eu já tinha dado antes, então. Tchau então, também, tá bom, mandar um abraço. Eu já tinha dado tchau. Então vai. Então, tchau para a Adriana, tchau para a Andréia, tchau para o Éder e tchau para a Graça. E um abraço a todos os ouvintes que participaram aqui com a gente também, né? Então vamos passar agora também, com as horadas apertadas, para o Maurício fazer o encerramento aí com a prece para a gente. Amigos, amigas que estão reunidos conosco, nas ondas do rádio, na internet, pelo mundo, vamos agradecendo a oportunidade de mais esse programa, das reflexões, da oportunidade, agradecendo a Jesus pelo seu evangelho, pelo seu exemplo, que possamos seguir os seus exemplos positivos, que possamos trazer para as nossas vidas a alegria, mesmo nos momentos mais difíceis, como Jesus conseguiu exemplificar. Que a gente possa, através desse pensamento positivo, atrair para a nossa vida a prosperidade, a saúde, a paz de espírito, que possamos fornecer ao mundo também, através desse recurso, a melhora do nosso padrão em sociedade, no trabalho, nas relações de família, que com esses pensamentos a gente possa realizar, ser melhor, fazer melhor e deixar uma marca positiva na nossa história e na história daqueles que estão lidando conosco. Mais uma vez nós vamos agradecendo a Deus e desejando a todos uma boa semana. Que assim seja. De Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixume as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que atenda as nossas necessidades reais,